passarelo está livre via pátio, Índia, no ponto de espera 186, 1013 o ajuste agora. Quando o ponto de espera 186, a gente está virando 2324. Puxa back estacionamento no 09. 3561 tá livre, puxa back. Chamada para taxa 3561. Salvador, Altan 3662, boa noite. 362, aguarda um instante. Proteção. MM62, para o Natal, aguarda um instante, cópia. Proteção, não se escuta aguardando, 362. Salvador, passarelo 2224, que é próximo do ponto de espera 0 para 1. Passarelo 2224, boa noite, Alinda, coluna 0, vento no 0, 0 graus, ano 3 mais. Boa, Alinda, coluna 0, 2224. Web 748, passa 9200, voa sobre a água. Agora autorizado 2000 pés, tuna direto e LS autorizado. Direto tuna para 2000 pés, LS748. Passagem 2224, decola 255, controle 1 no 98, bom voo. Controle de Salvador, muito boa noite. Passarei dos 2224, decolado, perfil bobo, passa 2000. Passarei do 2224, esse é o controle, meu cordial, está em conta agora. Gente, 2224. Desculpe, só para eu ver. 1974. Taxi via pátio, Índia, ponto espera no 0. 18.6, 1003. Patinga, ponto de espera da 10, chama 1013, o ajuste está 351. Centro 3662, cópia. Prossiga, 62. Natal, autorizado 370, Apesulo 10. Decola da 10, esquerda, Pucas e Pá. 1198, 5572. Exato Natal, 370, Apesulo 10. Pucas e Pá com curva esquerda, 198, 5572 em transporte. Chama pronto, 3662. Chama nada, obrigado. Controle. Siga, senhor. Direto, Jazeiro. Direto, Jazeiro, graças. 4079. Go ahead, sir. Good evening, information. Romeo, request level 360, Campinas. Terminator, are you at your copy? Yes. Here to Campinas, fly level 360 via Apesu 16 and then Necordial Custom Route. After the cost, runway 10, right turn. Dial departure, Leda, after Leda, bridge position. Auto control 1098, finish call 5547. 04071, cleared Campinas level 360, flight plan route. Dial departure, runway 10, right turn after departure. Dial Leda, then bridge, Azul, departure 119 of the small 8, Azul. Squawk 5547, Azul 4071. Call me for startup and pushback. On the back. Via 748, reporta no externo. Salvador, boa noite, TAM 3305, informação Romeu. 3305, esse é o controle, meu cordial. Gira à esquerda, voa ITAP, desça para 5000, ajustado agora em 1013. ITAP Duna e ILS para pouso, câmbio. Sente ITAP 5000, 1013. TAM 3305. Consul Salvador, boa noite. Azul, 4209, informação Romeu, passando 2560. 4209, esse é o controle, tá voando BOMF direto para 5013, chegada BOMF, pista 10. Já 5013, 42, olha lá. 3, chama o táxi. Botaram para o táxi, tá 3662. 5001, esse é o controle, meu cordial, contato radar. Contato radar, tá 3561. Autorizado, chame táxi, voo no 405. Não, 405. Salvador Azul 4071, ready for pushback, bridge number 8. Here to pushback and start up, call me ready for taxi. QNH 1013, Azul 4071. 1013, cleared for pushback, call it back for taxi, Azul 4071. Vamos girar direto para o Fito. Direto ao Fito, grato, TAM 3561. Alô, Bono 405. 405, prossiga. É no teu operador de Kinga. Gente, eu vou chamar aqui pra ela, ok? Obrigado. Sete, no solo 04, libere a direita e prossiga na Alfa, chamamentos da táxi Juliette. Libera a direita, prossegue na Alfa, chamamentos da Juliette, Juliette 6748. Chame Recife, a frequência é 12545. Recife, 2645, grato, boa noite. 12545. 2545. Azul 4209, reduza para 250 nós. 2509, reduza para 2209. TAM 3305 está passando 10.300, está voando sobre a água, direto Duna 2000 para o ILS. Ground Azul 4071, ready for taxi, 124, onboard endurance, will be 4 hours and 30 minutes, Ribeirão Preto. 4 hours, 30 minutes, Ribeirão Preto, POB, please. We are 124, search. Okay, 124, search on board. Taxi approved via April 1, India Alpha following the 10 jet on the north sector of the apron and call tower at 118.6 when ready for takeoff on holding point 118. Okay, Roger Wilco via Alpha, then India, then Alpha, Azul 4071, tower level 118.6, delay. UTAN 3662, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para decolagem. Oh, perdão, chame a torre 118.6 pronto para decolagem, que é na HB13. HB13 vai chamar 2.62, ponto de espera 3662. Salvador, Gol 1885 para autorização, está ciente da Romeu. 7 Paulinha, é isso? Confira. Está livre de decolagem, comprou a sul para o farol de Itapuã. QNH 1-0 no 3, o vento 1-0-0 graus, uma dezena de nós. Reporte cruzando a cabeceira 3-5. Frequência da torre 18-6 para a cópia. 18-6 vai mandar. Solo Golan 405, próximo para o táxi, com 3 horas e 45 de autonomia, alterna com 5.8.5. Golo 405, siga o azul, chame a torre 18.6 no posto de espera para a decolagem. E o azul é um posto de espera 18.6, 405. Setor da Juliette, o senhor vai ingressar via Juliette para o portão 03. Só agora nada, eu queria liberar Juliette para o 03, Juliette 6748. Salvador é o Gol 1889, autorização para Rio de Janeiro, nível 360, sentido da Serra. 1889 é o número 2 para a cópia, aguarde um instante para o Rio de Janeiro. Que aguarda para a cópia, o 1889. Salvador Gol 1885 para autorização, sentido da Romeu. 1885, ciente, aguarde um minuto, é o número 1 para a cópia, é só um instante a decolagem aqui, ok? Posso confirmar o guardião iniciando a decolagem. Ciente, guardião, está autorizado a decolagem, avistado, decolando, ao cruzar a cabeceira 35, chame o controle 19-8 para prosseguir no corredor axé. Bom, vou até o regresso, guardião 02. É Capitão Dourado, 2 a bordo, não é isso? Boa noite, 3662, ponto espera da 1-0, pronto. Está 3662, a linha decola da 1-0, o vento é 1-0 graus, uma dezena de nós. A linha decola 1-0, está 3662. Boa noite, Azul 4071, ponto espera próximo. Após a rolagem do TAN, ali mantém o Azul 4071. Após ali mantém 071. Controle, boa noite, Guardião 07. Guardião 07, esse é o controle, meu cordial. Boa noite, cruzou aqui a cabeceira 35, está com o do farol de Itapuã, 500 pés para Ondina. Ciente, chame na final para pouso. Livre, aproximação em LS. Autorizado, LS. TAM 35, 61. Chame Recife 1288, caso negativo, 1251. anotando 3561, uma boa noite, até amanhã. Boa. Azul 4209, desça para 3.000 pés, reduza para 210 e aguarde vetoração. 3.000 pés, 210, aguarde, passa 209. Azul 4209, início de vetoração, direita 245, vai navegar 6 milhas na proa para retornar com curva à esquerda, em descida para 3.000. 245 pela direita, meia milhas, depois esquerda, passa 209. É, proa 245, altitude 3.000, vai navegar no máximo 6 milhas para girar à esquerda. Gente, passa 209. 885 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5526 e o controle em 1980. Proteja. O 1885 está autorizado nível 360 para Guarulhos via Upper Whisky 50. Decola da pista 10. Curva direita após Dael Leda e deve transponder 5526, controle 1198. Correto, chama para o posicionamento. A informação agora é a Sierra.